Anjos, demônios, pseudônimos, anônimos, arcangidônio, exerce como o antônimo do mal. Tiro e vozes, ecoo pela pátria, sátiro, diabo, suas preces só retalha. Astralha do Judas, filho da puta, comendo da fruta, agora Edos me acuda. Ora e muda, pensando que tem salvação, muda a postura, rezando por sua redenção. Haha, achou que não? Vê cuidado com o que vai encontrar, demônios não irão te ajudar. Anjos irão te proteger, não irão te salvar, e só depende de você, cê pode crer. Um pedaço proibido, agora te peço amigo, sem fé na caminhada, no mais fundo esconderijo. Entre ações e reações, tenta encontrar o alívio no convívio, já cansado, já nem pensa nos seus filhos. Guerra de quem berra mais alto na consciência, o bem e o mal no mesmo espaço, qual sua influência? De que lado quer jogar? Cuidado com a decisão. Se arrepender não traz total redenção. Já dizem por aí, aqui se faz, aqui se paga. E a solução não é colar no peito a daga. Indaga, gritos só te levam pro abismo para tirar a cara. Anjos e demônios conflitam em seus sonhos. O mal parece estar mais perto de você, e aí só não enxerga quem não quer mais ver. O lobo veste pele de cordeiro, cuidado com seu fim, pra ele é o maior desejo, fica ligeiro. O mal parece estar mais perto de você, e aí só não enxerga quem não quer mais ver. O lobo veste pele de cordeiro, cuidado com seu fim, pra ele é o maior desejo, fica ligeiro. O homem desfere o golpe, pede ajuda pra que acuda. O homem se fere, olha ao céu e nada muda. Cético, patético, ainda pede ajuda aos santos. Sintomas da redoma que o protege, mas aos prantos vem a face, escorre a lágrima, Deus me oriente. Sinal da cruz só faz quando deprimente. Falta vergonha na cara, falta fé, orientação. Falta distinguir o bem do que é mal, né não? Esquerdo ou direito, peso quase que dá no mesmo. O certo ou errado, a consciência de si mesmo. Sendo tudo torto, vida gordadeira das coisas boas, fez aborto, agora o que vai sobrar? Demônio é carne viva que destrói a sua vida. Ele tá cheio de saliva, nós corta a língua comprida. De qual lado está, define o bem contra o mal. Já não sei saber quem é quem, o deslize será fatal. Sujeito culta a face, mas tropeça nos seus atos. Da mentira se alimenta, sobrevive de boatos. Taca corda no pescoço, alguém vai chutar a cadeira. Faz da vida um calabouço, preso e muito disposto. Paga o preço imposto pra te ver cair. Poucos anjos aliados te indicam aonde ir. Modele seu presente, consequências vem à frente. Livre o peso da sua mente, cada até uma semente. O mal parece estar mais perto de você, e aí só não enxerga quem não quer mais ver. O lobo veste pele de cordeiro, cuidado com seu fim, pra ele é o maior desejo, fica ligeiro. O mal parece estar mais perto de você, e aí só não enxerga quem não quer mais ver. O lobo veste pele de cordeiro, cuidado com seu fim, pra ele é o maior desejo, fica ligeiro.